Ora, bienvenue, welcome a mais um podcast. Este gravado no dia 19/3/2017. Nem sei lá muito bem o que é que eu vou gravar para aqui, mas pelo menos já tenho assim qualquer coisa para começar. E talvez, dando corda à língua, a minha insanidade tome conta do resto. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu, como já tenho falado no passado, opiniões de atores sobre política não me interessam muito, mas às vezes, até como um relógio avariado, às horas certas, duas vezes ao dia, encontrei aqui um vídeo muito... um clipe de som muito interessante do Denzel Washington, que eu, sinceramente, se ele tiver uma arma na mão, ainda vejo. Agora, há filmes dele, que é mesmo para aqui e para lá. Mas, independentemente disso, pronto, ele aqui fala um bocado de um misto entre a contra-informação que nós ouvimos, mais as novas tecnologias ou quão intrusivas são na nossa vida. Eu achei muito interessante o comentário dele. Vamos lá então ver se fica gravado. So what is the long-term effect of too much information? The polarization of the electorate? A meaner spiritness. And false information as well, because the whole fake news thing. Pick one. It's not just one. That's the flavor of the day. Every day is something else. People have to understand, are you using your device or is your device using you? Can you put it down? Can you turn it off? You're talking about literally the places people get their information from. I don't care what information. Pick one. Phone, television. You know, it used to be news. Now it's opinions. Oh, glasses. We have three experts on the right, three on the left. Let's discuss. Ooh. Light bulbs. We have three experts on the right. That's not news. That's opinions. Well, over and over and over. Cycle. What is the long-term effect of too much information? If you're sitting there and you're thinking it's the gospel, what I'm saying to people is, to all of us, I'm not knocking the phone. What I'm saying is we have to understand. We have to at least ask ourselves, around the world, you, here in England, wherever you are, what is it doing to us? Pronto, aí está. Grand Desert Washington. Pela primeira vez ouvi qualquer coisa dele com um Oscar. Não, estou a brincar. O homem tem talento. E tem muita razão no que diz, porque realmente a forma como as pessoas hoje em dia se comportam com a tecnologia às vezes é... Eu não sei se antigamente diziam que o próximo estágio da evolução humana era perder o pelo, o quinto dedo do pé. Eu acho que é criar uma carapaça no pescoço, estarmos todos sempre a olhar para baixo, aos olhos virarem, ou ficarmos com o queixo mais comprido. Alguma coisa vai ser ficarmos com os polegares mais fininhos, com pontas de borracha. Não sei, mas realmente, ao mesmo tempo, eu também sempre achei que, de certa maneira, visto que há 30 anos a tecnologia era completamente arcaica e nunca ninguém conseguiria adivinhar como é que ela havia de estar hoje, também acredito que daqui a 30 anos a tecnologia que a gente possa vir ter na nossa mão seja irreconhecível. Agora, realmente, o caminho que ela vai tomar ou não, isso aí já não sei, mas sei que realmente existe aqui um fenómeno das pessoas com os telefones, que é uma coisa incrível. E só para reiterar um bocado essa tese, isto foi no tempo da campanha eleitoral do Obama, não sei se se lembram. Everybody in Cleveland is no minority, got Obama phone. Keep Obama in president, you know? He gave us a phone. E pronto. Espetacular. Mas, pronto, independentemente disso, aparentemente há boas notícias fora deste planeta. Como já devem ter ouvido falar aqui há umas duas semanas atrás, descobriram planetas parecidos com as condições que temos no planeta Terra, o que tipo, uau, excelente notícia, já podemos fazer porcaria noutro sítio. Mas nem é essa a questão, eu por acaso vou só para dar assim uma refrescadela. For as long as humans have looked to the heavens, we've wondered whether there is life on other planets. Chip Reed on a discovery announced today that has scientists very excited. For astronomers, finding seven Earth-sized planets orbiting a single sun is like finding a pot of gold next to the Holy Grail. NASA scientist Thomas Zurbuchen. The discovery gives us a hint that finding a second Earth is not just a matter of if, but when. In fact, it may be the best place yet found to search for life. Sarah Seeger of MIT. We've made a giant accelerated leap forward in the search for habitable worlds. Three of the planets are in the so-called Goldilocks zone. Not too hot, not too cold, just the right temperature for liquid water, the key to life as we know it. It's possible all seven have water. A NASA artist with a vivid imagination thinks this is what the fifth planet could look like, its neighbors easily visible and the sun much closer than ours. Fortunately, it's also much smaller and cooler, which keeps the planets from getting fried. These heavenly bodies are 39 light years away. That's 235 trillion miles, but by astronomical standards, they're practically next door. Close enough that when the James Webb Space Telescope is launched next year, it will be able to analyze the planet's atmospheres, a big step toward answering the question, are we alone? Chipre, CBS News, Washington. Yeah, o que vale é que está mesmo ali ao lado. Está pertíssimo. É só metermos-nos na cena e toca andar. É incrível. E depois acho sempre piada. Eu sei que isto são descobertas que, além de serem derivações de grandes equações matemáticas, porque supõem, devido a um eixo gravitacional de um planeta qualquer, que existe ali um corpo, é sempre um gráfico que a NASA inventa. Mostrem nem que seja lá o borrão ou a análise do telescópio espectrográfico, qualquer coisa que seja mais convincente. Há wallpapers do espaço muito loucos na internet. Eu já nem sei se isto é uma foto oficial da NASA, se posso usar como wallpaper, se é um planeta mesmo que descobriram. E sinceramente, isto da vida extraterrestre e não sei o quê, é uma palhaçada, porque conclusivamente, tipo, seja lá que condições é que hajam lá fora, a gente mal consegue sair aqui desta casca de cebola da nossa atmosfera. Estamos aqui a parar muito perto, porque os perigos do espaço são enormes. E quem é que vai fazer uma... colonizar Marte? Que é, se nós tivéssemos a capacidade de fazer terraformação ao planeta Marte, de forma a que seja confortável para colonizá-la com vida humana, tínhamos a capacidade de salvar o nosso planeta em termos de toda a poluição que sofremos cá, não é? Quer dizer, para que é que vamos usar essa tecnologia para lá? E além de mais, aparentemente continua a ser muito difícil ir para lá. Eu acho que há aqui muitos problemas que até são inerentes ao nosso próprio corpo biológico que nós operamos e tem a ver também com a nossa própria mente, que há certas teorias sobre a natureza das nossas memórias ser psicomagnéticas, como quem diz. O nosso cérebro pode funcionar um bocado como uma cassete de áudio, daquelas antigas, que tinha partículas de ferro e, graças ao magnetismo, as agitava no sítio em que ficava, no ponto em que reproduzia a música. Mas lá está, tinha que haver um campo magnético que fixasse as partículas no sítio certo. E eu acho que o nosso cérebro é um bocado assim, a gente... Acho que, de certa maneira, o nosso cérebro está ligado ao campo magnético do próprio planeta. As nossas ideias ficam na nossa cabeça porque a gente está dentro deste campo magnético, porque o nosso cérebro é elétrico, como todos sabem, e aposto que há aqui uma relação que era quase o efeito do género, se nós fôssemos para Marte, daqui a sensivelmente 30 anos, toda a gente lá tivesse e o seu campo magnético junto com o seu cérebro já tivesse reajustado ao novo planeta, começavam a perder a consciência de onde vieram, quem eram sequer, e aí sim até acredito que o corpo começasse a mudar da forma como o Darwin explica o evolucionismo, em termos de adaptar-se mais ao planeta em particular, a não ser que a tecnologia que nos rodeia continue. Aí deve ser um paradoxo, tipo, estamos-nos a proteger com a tecnologia para manter o corpo do planeta Terra e não o deixamos adaptar-se naturalmente às novas condições. Porque há de sair daí um novo tipo de ser humano. Se realmente houver esse pequeno pormenor de que nós ficamos amnésicos se sairmos do nosso planeta durante muito tempo, porque de alguma forma este campo magnético mantém as nossas ideias no sítio, por assim dizer. Eu acho que nós somos um bocado prisioneiros do nosso próprio planeta por causa disso. Se um dia, por acaso, fôssemos para um planeta novo, por alguma razão, conseguíssemos ultrapassar o Van Allen Belt, ou fazermos portões interdimensionais, ou seja lá o que for, para chegar lá ainda este fim de semana, não daqui a 39 milhões de anos de luz, que isso parece-me assim um bocado... Bem, acho que nós somos mesmo presos no nosso próprio planeta. E o mais estranho é que nem sequer conhecemos as nossas origens, porque se calhar sabe-se lá, viemos de outro planeta e reajustámos a esta forma, estamos a operar neste campo magnético. Mas ao fim e ao cabo parece que estamos aqui presos. Enquanto a gente não sabe se há extraterrestres ou não, enquanto a gente não tem a tecnologia para chegar a esses planetas iguais ao planeta Terra, se calhar a gente devia estar aqui era a dar-se um bocadinho melhor. em vez de estar a queimar velinhas e incensos no topo das montanhas à espera que nos venham visitar. Às vezes parece-me tudo um bocado ridículo. E depois aquele fenómeno todo, que eu até uso como chalaça do Munique da Área 51, a parvoíce do mito que aquela área criou. Tipo, quer dizer, a gente sabia a priori que é uma base tão secreta que nem estava registada nos mapas, que experimentavam protótipos voadores. Ui, estou a ver luzes aqui, ao pé da minha varanda. Ui, o que é isto? Bem, parece que me querem vir buscar ou qualquer coisa. Nunca vi pessoas assim. Ai, pois é. Ui, tenho que passar, mas é daqui. Não, tenho logo uma cadeira nos cornos, deve estar a brincar comigo. Lá então retomar isto, meu, não é todos os dias que um gajo tenta ser raptado por Elliot. É que é bastante rude ser interrompido a nível interestelar, quer dizer, isto realmente são mais civilizados, nem sequer batem à porta primeiro, aterram-me aqui sem serem convidados, não têm seguro no OVNI, não têm carta, eu não percebo nada disto. Lá então retomar, eu estava a falar do quê? Vão para a Área 51 ver aviões protótipos, convencido que são tecnologia alienígena. Já aquele livro do Philip J. Corso, do Day After Roswell, que ele implica que os militares inventaram o microprocessador com tecnologia revertida do Roswell Crash. E isso para mim, acho que. Não sei, é muito conveniente para quem esteja realmente a fazer projetos para o Pentágono ou para a CIA, de fazer aviões extremamente exóticos, que achar que as únicas pessoas que têm paciência para estar a observá-los ainda por cima estão a pensar que são os nossos vizinhos galácticos aqui a querer-nos visitar. Porque também há aquela analogia de que se realmente houver outra civilização no espaço, tenha a capacidade de viajar no espaço em tempo útil, sabe-se lá, com alguma tecnologia que manipula o tempo e o espaço, quiçá, vão passar por nós como um carro na autoestrada passar junto a um formigueiro. A gente não vai parar e ver o formigueiro. Ah, que engraçado, um formigueiro. A gente está a seguir é mesmo em frente, até que apareça algo que nos chama a atenção. Nosso planeta em particular já faz muito ruído, já temos muito barulho espalhado pelo espaço, já, pelo menos em termos de detecção, somos que nem um farol a apontar para todo lado. Mas realmente, isto aqui, estamos aqui muito sozinhos, e acho que é de uma tremenda responsabilidade, pronto, perpetuarmos a vida e a espécie humana neste planeta. Eu sei que há muitos movimentos ecológicos que consideram quase como que a humanidade é basicamente o cancro do nosso planeta. Eu não vejo a humanidade como o cancro do nosso planeta. Vejo muitos defeitos que os humanos têm como um cancro para o nosso planeta, mas não, nós somos o problema e somos a solução ao mesmo tempo. Além de mais, somos exatamente iguais a todas as espécies animais aqui em termos biológicos. Aliás, até somos dos mais fracos quando nasce. A nossa única vantagem é a tecnologia. Somos o único animal que precisa de roupa. Precisamos de construir as nossas cavernas simétricas. Temos na ponta das mãos uma tecnologia que, meu Deus, que é sempre um defeito que eu achei nos filmes dos aliens lá em Hollywood, é que eles têm um corpo tão mostrengo, mas têm sempre uma tecnologia superior à nossa. Eu gostava de ver como é que é uma fábrica deles, como é que eles aparafusam um parafuso com aquelas mãozinhas em bico, mas pronto, isso é Hollywood. Mas eu não vejo assim que nós sejamos assim tão um cancro deste planeta. Nós fazemos parte deste planeta. E se por acaso definharmos, nós podemos definhar como espécie, o planeta há de cá continuar, felizmente. Por isso, por pior que aconteça, e há tanta coisa que não está nas nossas mãos, como desastres naturais do género um super vulcão rebentado debaixo d'água, provocar um inverno nuclear de 2 anos e as colheitas todas, e muita fome. E toda a gente tem que viver para baixo do chão. pode haver um impacto de um cometa que provoque exatamente o mesmo efeito. Já extinguiu uma espécie, já houve pelo menos 7 cataclismas registados por geólogos durante a vida do nosso planeta, em zonas diferentes, mas muitas vezes afetam a nível mundial o clima todo, porque o céu pode ficar coberto com poeira. Um super vulcão, o Yellowstone, é um potencial human killer que está ali nos Estados Unidos como parque de visita. E fora os que estão debaixo do oceano, que a gente sabe lá. A Terra vem debaixo do mar, é assim que ela é formada. E com certeza que já aconteceu antes. E o planeta Terra, devido à sua vegetação e ao grande manto oceânico que tem, o nosso planeta é espetacular a cobrir crateras. Com o passar do tempo é muito difícil encontrá-las, já há muita tecnologia de satélites que vê através das árvores. Já faz uma pesquisa do fundo do leito do oceano, tipo, não sei lá como a imagem ultrapassa a água, mas não há distância desejada por enquanto. Mas as coisas andam para a frente, obviamente. E acho que era mais interessante estarmos... Não estou a dizer que não olhemos para o espaço, porque o espaço é fascinante e... Acho que a exploração de minério de cometas era uma boa coisa a seguir em termos de não extrair tanto do próprio planeta, mas depois, obviamente, que a primeira pessoa que trouxesse um núcleo de um cometa de ouro para o planeta, o ouro descia a pico nos mercados financeiros, e isso então não pode ser, não é? Mas acho o espaço ainda muito perigoso, não sei, parece estar muito ainda além da capacidade tecnológica, que pelo menos nós temos conhecimento que é verdade, não é? Não vamos começar aqui a especular em loucuras. Mas acho que realmente estamos presos neste planeta. Devíamos nos tratar melhor uns aos outros e tratar melhor o planeta. E não nos acharmos um cancro. E como eu estava a dizer há bocado, há movimentos ecológicos que até acham que... Acham. Isto é um bocado dito como piada. Qual é a coisa que a gente pode fazer para poluir mais o planeta se não ter mais um filho? Isto é um bocado... Eu sei que é absurdo, não é? Mas basicamente é esta a mentalidade que os comedores de saladas... às vezes propagam, por isso é que também escolhem a homossexualidade como estilo de vida, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ainda há bocado passei na rua e veio-me aquele cheirinho a churrasco, que era frango, de certeza, pelo cheiro, mas aquele cheirinho mesmo bom. E acho que alguns veganos devem comer frango, mas é pá, fogo, aquele cheirinho do churrasco deve ser uma treta um gajo ser vegetariano, depois tens que passar a vida toda a sentir aquele cheirinho, tipo... Aquele cheirinho parece que já vem mesmo assim no gene, quando as tribos estavam junto à fogueira ali a comer aquela perna de mamute, ali bem grelhadinha, cheirinho bom, parece que ainda ficou cá implantado na gente. Carne no fogo, a lenha é mesmo espetacular. Eu não sei, pronto, olha, então deixem-me lá continuar a ser um cancro do planeta, mas manda vir mais um bitoque. Independentemente disso... Nem sei, acho que hoje não tenho assim grande coisa para dizer, foi realmente, gostei daquela do Denzel Washington. Gosto de saber que tenho aqui um planeta mesmo ao meu lado, se um dia quiser vazar, pego assim numa bicicleta a hélio com um balão na ponta e vou até lá. E independentemente disso, pronto, hoje assim sem chatear muito, sem massacrar ninguém. Continuemos a olhar para as estrelas, mas lembrem-se que há algumas estrelas que a gente está a ver que já nem sequer existem, por isso. Tudo bom para todos, até ao próximo podcast. Este fica assim curtinho, ali com um corte brusco, porque fui interrompido. Uma auditoria de IRS. Eu depois vou ver se edito a coisa mais ou menos disfarçadamente bem. E não se esqueçam de ir ao site www.mkpfc.com e até lá que estão os podcasts. E pronto, ficamos assim. Um abraço a todos e obrigado pela paciência que tem a todos. Tudo bom. Até ao próximo.